Aí, Jeffs, vamos tocar fogo naquela ponta lá, mano. Concedemos, mano Luan. Tô com duas bagas. Dá nada, mano. Já dá um fino. So eat you. Puxe essa baga, acende logo a ponta. Preserve a terra que você se encontra. Sua simplicidade é sua maior riqueza. Não esqueça de agradecer pela comida na mesa. Abra a janela, veja o mundo afora. Escreva nessa página uma nova história. Agradeço a Deus mesmo não tendo glória. No foco do objetivo em busca da nossa vitória. Somos 10 infiéis, poder no cajado de Moisés. Lá se foram seus dedos pra ficar com os anéis. São troféus guardados no fundo da estante. Motivo de euforia que não seria relevante. O orgulho tá gigante, basta só ver no olhar. Mistura as patifaria que faz o mundo girar. São várias fitas a se enrolar, pedras no escuro a tropeçar. Faltou o amparo do ente querido que nada da vida queria lembrar. Procuro entender a situação pra não dar goela pra vacilão. Mantendo atitude com o irmão, amor, virtude, essa questão. Abrindo as portas do céu, onde o culpado vira réu. É maluqueiro de bombaste, imune e veneno das cascavel. Muita paz, muita luz, nunca deixe de sonhar. Receba entre seus braços meu pecado de pensar. Na saúde, na doença, pouca crença. Não insisto, tem muito falso santo pagando de Jesus Cristo. Puxe essa baga, acende logo a ponta. Preserve a terra que você se encontra. Sua simplicidade é sua maior riqueza. Não esqueça de agradecer pela comida na mesa. Abra a janela, veja o mundo afora. Escreva nessa página uma nova história. Agradeço a Deus mesmo não tendo glória. No foco do objetivo em busca da nossa vitória. Sarandiru, aqui a dor é nu e cru. E os moleque tão correndo atrás do preju. Iso, que nem um lenha amenizou. Não se rebaixou e aguentou no osso. Peso da tua cruz, não aceito carregar dos outros não. Chega de ladaia e segura teu B.O. Fez merda fora da baia, agora desamarra o nó. Que te prende algumas palavras que nunca foram ditas. Atitudes que não foram cometidas. Então reflita do que você deixou de lado. Porque falaram que é pecado. Escuta a voz do mal olhado. E foi influenciado, não teve opinião própria pra manter ele calado. Nunca seja ingrato e nem ignorante. Paga os pino pra tu de quem te apoia atualmente. Nunca te abandonou e contigo tá presente. Puxe essa tora, acende logo a bomba. Preserve o solo que você se encontra. O seu dinheiro não é sua maior riqueza. E sim sua família sentada em volta da mesa. Abra a porta, sai o mundo afora. Escrevendo um livro sobre uma nova história. Aprendi na derrota como chegar na glória. Que amanhã é um novo dia em busca da nossa vitória.